Sejam bem-vindos ao programa da Heptorrádio. O programa de hoje irá tratar de temas relacionados com o turismo. Na primeira parte, vamos apresentar mais um curso da nossa escola, Curso Profissional Técnico de Turismo. Na segunda parte, iremos apresentar algumas curiosidades relacionadas com o turismo do Conselho de Oliveira do Hospital. Antes de começarmos o nosso programa, queremos agradecer mais uma vez à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para realizar este programa. Para já, vamos às notícias Heptoliva. O terceiro ano do curso profissional de Artes do Espetáculo e Interpretação tem no plano de estudos para a disciplina de interpretação o módulo com a temática A Máscara. Neste sentido, realizou-se um ateliê de criação de máscaras de comédia Del Arte no dia 16 de novembro, nas instalações da Escola Superior de Educação de Viseu, dirigido pela docente Mara Maravilha. No palco do Centro Cultural de Tábua, estas máscaras ganharam vida na apresentação pública da disciplina de interpretação. Realizou-se no passado dia 25 de novembro uma visita técnica à cidade de Coimbra pelos alunos do 1º, 2º e 3º ano do curso profissional técnico de auxiliar de saúde. Durante o período da manhã, os alunos puderam participar na 22ª Feira Internacional de Minerais, Gemas e Fósseis no Departamento de Ciências da Terra do Museu da Universidade de Coimbra. O período da tarde foi reservado ao Centro Rainha Isabel da Caritas Diocesana de Coimbra, que congrega algumas valências como a Unidade de Cuidados de Longa Duração e Manutenção, a Clínica de Medicina, Física e Reabilitação e o Apoio Domiciliário Integrado. Os alunos do primeiro ano do curso profissional de Técnico de Auxiliar de Saúde realizaram no dia 30 de novembro uma visita de estudo à Santa Casa da Misericórdia de Galizes, objetivando contactar com meios e recursos no âmbito da área técnica de serviços de apoio à saúde e cuidados gerais. Desta forma, os alunos puderam visualizar um conjunto de recursos humanos e tecnológicos que permitem o desenvolvimento de atividades de solidariedade social através de diversas valências, onde se destacam o lar residencial, apoio domiciliário, fisioterapia, centro de dia, farmácia, ginásio, serviços postais e rendimento social de inserção. No dia 6 de dezembro, a turma do 2º ano de Artes de Espetáculo Interpretação, na disciplina de movimento, deu início a um processo criativo e interpretativo sobre a temática da criação de personagem, através da exploração do figurino. Encontra-se em exposição no Centro Cultural de Tábua, até ao final do mês de dezembro, o projeto vídeo fotográfico de cariz documental, realizado pela aluna Marlene Fonseca, que apresenta vários instantes performativos do processo criativo. No âmbito do concurso Postal Natal Digital, no dia 11 de dezembro, foi inaugurada a exposição dos postais a concurso na Casa da Cultura César Oliveira, inserido no programa Cultura em Movimento. Este ano, a Escola Profissional Heptoliva participou, ficando em primeiro e em segundo lugar. Hoje, dia 16 de dezembro, iremos realizar a nossa festa de Natal no Centro Cultural de Tábua, por volta das 17 horas. Durante o dia, irão também decorrer diversas atividades, entre as quais destacamos o torneio de futsal e a LAN Party, no pavilhão municipal de Oliveira do Hospital, no período da manhã, e o lanche convívio com toda a comunidade educativa, pais, encarregados de educação e outros convidados, no final da festa de Natal na Vila de Tábua. A escolha musical de hoje foi proposta pelos alunos do curso de turismo. Vamos ouvir Callum Scott com Dancing on My Own. Somebody said you got a new friend. But does she love you better than I can? And yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner, why do you kiss her? Oh, oh, oh. And I'm right over here, but why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my. I just wanna dance all night. And I'm all messed up, I'm so out of line. potatoes and broken bottles. I'm spinning around in circles, and I'm giving it my all, but I'm not the guy it's taking home. Ooh, I keep dancing on my own, and I'm not. Still so near, the lights come on, the music dies, but you don't see me standing here. I just came to say goodbye. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, and I'm giving it my all, but I'm not the guy it's taking home. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página do Facebook, Epto Rádio. Epto Rádio, um programa da Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras, pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Como aconteceu no primeiro programa, vamos conhecer mais um curso da nossa escola, Curso Profissional Técnico de Turismo. O Curso Profissional Técnico de Turismo tem como principal objetivo preparar jovens profissionais com competências técnicas na área de serviços de informação, animação e organização de eventos em empresas de turismo, de reservas em agências de viagens e de recepção e acolhimento em unidades turísticas. Mas para percebermos melhor o que é este curso, precisamos de compreender alguns conceitos com os nossos colegas Tiago e Ruth. Atividade turística pode ser entendida como um agrupamento de diferentes setores interrelacionados e complementares, entre eles as áreas mais diretamente ligadas ao turismo, como hotelaria, agências de viagens, transportes, eventos e empresas de animação turística. E aquelas que podem ser consideradas como suporte básico ou complementar às demais áreas: gestores públicos de turismo, as atividades de planeamento e consultoria em turismo, e as organizações do terceiro setor, que em alguns segmentos desenvolvem um papel de extrema relevância, o que permite gerar uma gama distinta de perfis profissionais. Mas Ruth, sabias que a base para o desenvolvimento turístico está na prestação de serviços? Independentemente do tipo de atividade realizada, a possibilidade de oferecer um turismo de qualidade é cada vez mais exigente. Pois é, Tiago, e esta atividade é diretamente proporcional à capacidade de um bom atendimento e na motivação para a procura da satisfação do cliente. Apesar do turismo abranger atividades de várias naturezas, temos que nos lembrar que são tarefas complexas, que exigem cada vez mais a atuação de profissionais especializados, com conhecimento e formação na área. E é isto que a nossa escola procura. Mas antes de falarmos mais sobre o curso de turismo, vamos ficar com a música Que Saudade, dos Expensive Soul. Até já! Se um dia falar de ti, é porque tu ficaste, tu marcaste. Se foi bom ou mau, eu já esqueci. E não me lembro mais de trocar as vogais. Sofre ao bater do tempo. Às vezes nem lembro para não ficar cinzento. O que é feito desses momentos? Não é no fado só, mas mas que saudade eu tenho. Oh, oh, oh, que saudade eu tenho do cheiro das manhãs de inverno. Pensei que fosse eterno. Oh, oh, oh, que saudade eu tenho daquelas noites de verão. Havia sempre solução. A saudade bate mais forte, mas também o tempo não ajuda. É a recordação, é a esperança do avesso. Foram tantas que algumas até me esqueço. A idade avançou, o tempo mudou. A verdade bate mais forte porque eu sei que quase tudo acabou. A inocência da irreverência, a ausência da existência, da aparência da mesma adolescência. A fazer, diz-me o meu tempo, tu sais, tudo pode acontecer. Não há nada, não, não há nada a fazer. São saudades que eu sinto, tenho vontade de crescer. Como a Ruth já falou, a nossa escola pretende que ao longo dos 3 anos os alunos futuros técnicos de turismo adquiram conhecimentos e técnicas profissionais que lhe permitam aprender as competências próprias à qualificação que estão a adquirir e que se tornem profissionais com o know-how prontos para o mundo do trabalho. Assim, nesta perspectiva e aliados ao nosso programa de formação, contemos com a preciosa colaboração na componente prática, dando exemplo de alguns dos nossos parceiros. Grupo Pestana, Academia Pestana Porto Santo, Grupo Fisabeira, Grupo Lena Turismo, Eurosol Camelo, Eurosol Gouveia, Grupo Eurostar, Oasis Figueira da Foz, Grupo Accor, Hotel Mercury, Figueira da Foz, Grupo Natur, Hotel Lusitânia e Hotel Vanguarda, Hotel Suites, Ava Valley Hotel, Aqua Village, Heart Resort, Grande Hotel das Caldas da Felgueira, Museu do Pão, Museu Machado Castro, Mosteiro da Batalha, Mosteiro de Santa Clara à Velha, Convento de Cristo, Zumarino, Viva Ventura, Parque dos Monges, Pena, Parque Aventura, entre outros. Mas para percebermos um pouco mais, nada melhor do que ouvir o que os alunos do turismo têm para nos dizer. Então, Inês, como é que correu o teu estágio em Tomar? Foi bom. Apesar de não ter gostado muito e preferir trabalhar mais em hotelaria, foi bom ter estado com pessoas de outros países e ter tido uma experiência nova. E tu, Diana, como é que correu o teu estágio na Madeira? Gostaram de lá estar? Sim, eu no início pensei que ia ser uma experiência diferente. Foi difícil a adaptação, pelo menos falo do departamento onde eu estava, que foi Relações Públicas. Senti algumas dificuldades em termos técnicos, talvez por não estar habituada e nunca ter ido estagiar para o ramo da hotelaria. Mas no final acho que foi uma experiência enriquecedora. Fui para o departamento de animação, tínhamos contacto direto com os clientes, estávamos de apoio logístico aos espetáculos, tanto de noite como de dia. Fazíamos um welcome aos clientes à chegada e à partida. Pronto, gostei porque pronto, lá está uma experiência diferente, podemos aplicar tudo aquilo que aprendemos durante o curso e pronto, nas áreas técnicas. Então, no meu departamento tínhamos que ter um contacto direto com os clientes. Ajudou-nos a ter uma perspectiva diferente daquilo que é trabalhar num hotel e daquilo que o departamento em si representa, relações públicas, ou seja, nós tínhamos obrigatoriamente contactar com os clientes, criar uma vontade com eles. Obrigou-nos também a crescer profissionalmente e também pessoalmente, porque parecendo que não foram 2 meses longe de tudo, basicamente caímos lá vindas do nada sem conhecer nada nem ninguém. E só nos tínhamos mesmo às 3, fomos mesmo obrigadas a ter que nos adaptar. Aprendi também que quando nós fazemos aquilo que gostamos, não é um sacrifício. Acho que também é um bocado por isso que os estágios são importantes no nosso curso. Dá para ter uma perspectiva do mundo do trabalho diferente daquela que temos olhando de fora, ou seja, quando nós estamos por dentro das situações, vimos como é que às vezes é complicado lidar com o cliente, como é que às vezes é complicado nós termos que manter a postura quando eles não nos permitem isso. No nosso dia-a-dia tínhamos que receber os clientes, tínhamos que manter toda a direção informada daquilo que os clientes pensavam sobre o hotel, das condições, tanto dos profissionais que lidavam com eles como das instalações. Tínhamos que criar uma relação de afetividade com os clientes para que eles se sentissem em casa. Tínhamos também que saber ser aquilo que não somos. É verdade, eu achei isso um bocado. Nós tínhamos que agir de maneira a que... Nós sabemos que não era só a nossa maneira de agir, mas tínhamos que fazer isso. Por exemplo, não gostávamos de um cliente, nós nunca podíamos demonstrar isso. Tínhamos que demonstrar que o adorávamos, que fazíamos tudo por eles e basicamente acho que não só naquela unidade hoteleira, assim como nas outras, nós temos sempre que tentar pôr o cliente em primeiro lugar, porque o cliente paga, o cliente manda. Nós ali somos meras pessoas, acho que não passamos mesmo disso. No entanto, acho que o estágio me ajudou a crescer não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Ensinou-me o que é ter a responsabilidade de estar sozinha num sítio onde não se conhece ninguém, a gerir o nosso próprio dinheiro, porque apesar de termos lá a casa e eles nos darem alimentação e assim, muitas das vezes não chegava, e também a termos uma certa independência e aprendermos a agir como se não tivéssemos mais ninguém. Por exemplo, na escola nós temos a ajuda dos professores, dizem sempre como é que nós podemos agir. Lá não, estávamos mesmo por nossa conta, apesar de termos um orientador, mas lá está, era um estágio profissional. Nós tínhamos que aprender a desenrascar-nos, seja qual fosse a situação. E acho que só tivemos a ganhar com o estágio. Fiz de guia intérprete aos turistas que gostavam de história e que tinham uma paixão por Portugal. E pude lidar com diversas pessoas, diversas culturas. Óbvio dizer, tu também foste estagiar para o mesmo sítio, Rita. Gostaste de lá estar? Sim, foi uma experiência diferente do que na Madeira. Na Madeira foi numa unidade hoteleira e lá foi no monumento, Convento de Cristo. Por aquilo que eu estive a falar com a Joana, apesar de ter sido no mesmo local, creio que tivemos experiências diferentes, porque eu, quando lá estive, era um monumento muito visitado por turistas de várias nacionalidades e de várias culturas, e nós pudemos comprovar isso com o contacto que tínhamos com eles. Lá está, um contacto direto como tivemos sempre até agora. Como também já reparámos, nas várias conversas que já tivemos sobre as nossas experiências de estágio, há pessoas que vão para o mesmo local e tiram sempre uma ideia diferente, ou seja, umas gostam mais, outras gostam menos, talvez por se adaptarem melhor ou por gostarem mais ou menos do empreendimento onde estão. Por exemplo, a Diana teve uma ideia diferente de mim e eu tendo estado também na animação. Eu estive em dois departamentos, em relações públicas, e tive a oportunidade também de estar na animação. E, por exemplo, nós as duas tivemos um bocadinho uma ideia diferente da mesma experiência. Eu acho que isso depende de pessoa para pessoa. O que é que achaste, Diana, em termos de experiência da animação? Então, eu acho que isso vai depender de pessoa para pessoa e gosto para gosto. Eu, por exemplo, gostava mais estar na logística de espetáculos. Então, Rita, achas que o curso está a ir de encontro às tuas expectativas? Sinceramente, eu esperava menos. Eu achava que vir para a Epetoliva era apenas uma escapatória para não ter que fazer os exames para acabar o 12º ano. No entanto, eu estou a gostar da experiência e não me arrependo de ter vindo para cá, porque dá-me uma maior abertura para o mundo do trabalho, neste caso no ramo de turismo. E tu, Inês, o que é que estás a achar? Eu estou a gostar muito do curso. No início não era algo que me chamava a atenção, mas com o passar do tempo fui vendo que realmente me identificava com o curso e que era uma área onde eu gostava de trabalhar. E o estágio também ajuda muito nisso das pessoas. E tu, Diana, gostas de estar neste curso? Até assim, eu acho que quando vim para este curso não estava à espera de como ia ser, mas surpreendeu-me pela positiva. Acho que no ensino regular é tudo muito diferente do ensino profissional. Acho que nos prepara muito melhor o ensino profissional para o mundo do trabalho do que o regular. Não estou a dizer mal do ensino regular, mas acho que nos cursos profissionais temos uma melhor relação até com os professores do que nos regulares. Tenho como expectativas para o futuro seguir o ensino universitário na mesma área. Futuramente eu também gostava de ir para a universidade, para o mesmo curso. E tu, Rita, para onde gostavas de ir? Futuramente ainda não sei aquilo que vou fazer. Vou fazer os exames nacionais e depois de passar logo decido o que é que irei fazer profissionalmente ou se irei continuar a estudar. Sabiam que todos nós somos turistas? Pois é, quase todos já nos deslocámos para outras regiões ou países com a finalidade de passar momentos de lazer, conhecer outras culturas, visitar lugares específicos que estão ausentes na região da residência habitual. Assim, como falou a Susana, entende-se que o papel do turista é o de consumidor de serviços relacionados ao transporte e à estadia em outras regiões. Mas ser turista não é simplesmente visitar um espaço ou um monumento. É fazer um plano rigoroso sobre o que se quer visitar, sem nunca esquecer os bens essenciais que qualquer turista precisa. Por exemplo, a máquina fotográfica. Como nós, que adoramos fotografia. Na segunda parte do nosso programa, iremos dar a conhecer alguns serviços turísticos que a nossa região oferece. Para finalizar esta segunda parte, vamos ficar com mais uma sugestão musical do curso de turismo. DJ Snake feat. Justin Bieber com a música Let Me Love You. Depois, iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já! I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle.

náuticos, um grande postal da nossa região e que vale a pena visitar. A Praia Fluvial de Avô, situada na zona marginal do Rio Alva, com uma variação de dois cursos de água que formam a Ilha do Picoto, onde está instalada uma agradável zona de merendas. Esta praia é constituída por dois açudes de água, na zona circundante da ilha, com um ponto de passagem de peões, uma piscina infantil alimentada com água do rio. Esta praia vigiada com nadador Salvador tem rampas de acesso e parques de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, WC, chuveiros, balneários, bar com serviços de refeições e esplanada, parque de merendas e zona verde, posto de primeiros socorros e também temos a possibilidade de praticar desportos náuticos. Para além destas duas praias, existem outras zonas balneares de recreio e lazer que atraem inúmeros turistas nacionais e estrangeiros, tais como Caldas de São Paulo, Penalva de Alva, Ponte das Três Entradas, Santo António do Alva, São João e São Sebastião da Feira. Para além do património natural, no nosso concelho podemos encontrar património cultural classificado. Destacamos a Capela dos Ferreiros. É um dos mais importantes espaços funerários góticos portugueses, tanto pela importância das obras que acolhe, como por se tratar de uma das raras capelas sepulcrais medievais de iniciativa privada que sobreviveu até aos nossos dias em território nacional. É uma capela da primeira metade do século XIV, anexa à fachada norte da Igreja Matriz de Alverde Hospital. Merece também destaque a Igreja Moçárabe de São Pedro de Lourosa, situada na aldeia de Lourosa, povoação também muito antiga. Esta igreja terá sido erguida em 912 d.C., conforme lápide existente. É uma das mais antigas e é a única igreja moçárabe em Portugal. Antes de continuarmos com o tema de hoje, vamos ficar com a música Don't Wanna Know, dos Maroon 5, feat. Kendrick Lamar. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, no, I can't. Baby, every place I go reminds me of you. From this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah. I see we don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you like this? Do you let down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind, we gon' let the past be. Maybe he is right now, but your body still I don't wanna know, no, no, no. Who's taking it home, oh, oh, oh. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no, I don't wanna know. So, so, so, the way I used to love you, oh, I don't wanna know. Muitos dos nossos turistas visitam a nossa região por causa das diferentes rotas e variados percursos pedestres que proporcionamos. A Andreia e a Ruth vão apresentar alguns percursos que melhor descrevem a beleza da nossa região. Os caminhos de xisto da Aldeia das 10 são três. O primeiro percurso inicia-se em Aldeia das 10 e segue em direção ao Vale de Maceira. Passa pela Aldeia do Chão Sobral, pelo Caminho Velho para o Piódão. Aqui, somos presenteados por uma vista espetacular sobre a Serra da Estrela. De seguida, saímos da aldeia, passando por ribeiras e valos, chegando assim à antiga ponte medieval de Alvoco das Várzeas. Aí, continuamos junto ao rio Alvoco até a Aldeia das 10. Este percurso tem a distância de aproximadamente 20 km e a duração de 5 horas e 15 minutos. O segundo percurso também se inicia em Aldeia das 10 e segue pela antiga calçada romana e por campos de cultivo que nos levam a recuar no tempo. Podemos avistar a Capela de Santa Maria do Mosteiro e a Capela de Nossa Senhora dos Anjos. Seguimos por umas escadas que dão acesso ao castelo. Passamos a ponte e à nossa direita podemos observar a praia fluvial da Ilha de Picoto. Descemos até Avô, passamos a Ribeira de Pomares e apanhamos o antigo caminho que faz ligação até a Aldeia das 10. Este percurso tem a distância de aproximadamente de 12 km e a duração de 3 horas e meia. O terceiro percurso, que se inicia em Aldeia das 10, segue em direção à Ponte das Três Entradas, passando em zonas deslumbrantes onde o castanheiro predomina. Passamos a ponte, única em Portugal. Seguimos em direção a São Sebastião da Feira por um trilho espetacular junto à margem do Rio Alva. De regresso, voltamos pelo mesmo caminho até à Ponte das Três Entradas e daí pela estrada asfaltada até apanhar um trilho de regresso à Aldeia das 10. Este percurso tem a distância de aproximadamente 10 km e a duração de 2 horas e 50 minutos. Aconselhamos a fazer estes percursos. O percurso Caminho de Xisto de Avô inicia-se no Largo da Ilha do Picoto. Segue-se em direção a Avô. Seguimos pelo que resta da antiga Via Imperial Romana. Passamos pela Capela de Santa Maria do Mosteiro e pela Capela de Nossa Senhora dos Anjos e chegamos a Avô. Este percurso tem a distância de aproximadamente 8 km e a duração de 2 horas e 10 minutos. O percurso Caminhos de Xisto de Oliveira do Hospital inicia-se no Jardim Dr. Oliveira Mano, em Oliveira do Hospital. Saímos da cidade rumo à Bobadela, local rico em património romano, onde vemos o anfiteatro, o Fórum Romano e o museu. Passamos na Capela de Santana, na Anta do Pinheiro dos Abraços, nas sepulturas antropomórficas do Gorgulão e na Capela de Nossa Senhora da Luz. Chegamos à Bobadela por ruas de calçada. Aqui seguimos em direção à Capela de São Sebastião e continuamos o nosso percurso para Oliveira do Hospital, com passagem pela Casa do Museu da Fundação Dona Maria Emília Vasconcelos Cabral, a Capela dos Ferreiros e a Tília Gigante. Este percurso tem a distância de aproximadamente 15 km e a duração de 3 horas e meia e é rico em história. Em todos os percursos existem normas de conduta que todos os caminhantes devem obedecer. Seguir apenas pelo trilho sinalizado, evitar fazer ruídos desnecessários, observar a fauna sem perturbar, não danificar a flora, não deixar lixo ou outros vestígios da sua passagem, não fazer lume, não recolher amostras de plantas ou rochas, ser afável com as pessoas que encontra no local. Como em qualquer região, os turistas quando visitam a nossa região procuram espaços onde podem pernoitar. Assim, vamos destacar as diferentes ofertas de alojamento. Como empreendimentos turísticos, aconselhamos Aqua Village com 5 estrelas nas Caldas de São Paulo, Alva Valley de 3 estrelas na Ponte das Três Entradas, Hotel Stroganov com 5 estrelas nos Fiais da Beira, Pousada do Convento de Zagravo do Grupo Pestana Pousadas S.A. Contudo, nem só as grandes infraestruturas de alojamento merecem destaque. Sendo uma região rica em natureza e paisagens grandiosas, o turismo no espaço rural tem ganho cada vez mais adeptos. Em Alvoco das Várzeas temos a Casa de Baixo, a Quinta da Moenda e a Quinta das Covas. Em Aldeia das 10, destacamos o Hotel Rural Quinta da Geia e a Casa de Socolinho. Também temos a Casa da Eira, em São Sobral. Aconselhamos também a Casa Si, em Vila Franca da Beira, a Casa das Laranjeiras, Gramaços, a Quinta da Florência, no Seixo da Beira, a Quinta da Madrugada, em Avô, a Casinha da Beira, Vila Pouca da Beira, a Quinta do Caramulo, em São João, e a Quinta do Forninho, na Catraia de São Paio. Como alojamento local destacamos o Miradouro, em Avô, a Casa do Tiar, na Aldeia das 10,